al año en tres tiempo. Sabe que bo sabe também. Quem gosta de bo corpo lady. Está doido com peito na bo. Na bo. Já tem um tempo das piana bo. Para de brincar, mami, esse no. Dizemos e minhas desejos tem dom. Se me tem um chance, ma bo. Está doido com peito na bo. Là, il m'a mis, c'est le qui? C'est un Guyanais là, mais il chante un Cabo Vetna. Il m'a mis, c'est le qui là, c'est bon.